326, cheque trem na final do zero e livre pouso, vento 120 graus, 12 nós. Trem checado, livre pouso, está no zero, Xanerna 326. Continue. Taxi via Juliet Gate 11. Hello, Juliet Gate 11. Thank you, Master. Taxi via Juliet Gate 11. Taxi via Juliet Três milhas para Serra, no completo final LS, traço à frente, 5 milhas. Torre 118.62 e a bom ponto. 86, bom domingo, boa noite. Gente, o Xanerna 6213, mantenha o ponto de perda. LS, descendo para 2000, chama no localizador 6314. Siga aqui no Serra Lima. Oi, Salvador, boa tarde, bom no 807. Inferno, passar pra lá. Ciente, aguarde a autorização de pouso. É 326, sola os 12, 129, sola agora. 129, e a 32. Chegou 1807, livre pouso, 120 graus, 109. Tá livre pouso, bom noite, alô, Salvador, boa tarde, Fernando, 326, entrou na. 326, táxi via Alfa, é partindo da Juliette. Alfa, reportarando da Juliette, Fernando, 32. posição da Juliette. Gente, mantém a posição aqui da Juliette. O Xaner 62, 13, autorizado a alinhar e manter 10. Bom? Meia dúzia. Meia dúzia, obrigado. Fez meia, táxi via Juliette, portão 1. Via Juliette, portão 1. Patrono pronto para a cópia? Trip 52 Patrono, autorizado Montes Claros, nível 200, saída Arbor, após Arbor, DCT Victor Charlie Oscar, após DCT Retol. Decola da 10, curva à direita, controle 119, sinal 35, aciona 5011, coteja. Planejamento correto, chama para pushback sumamento. Passa a guarda de atualização de pouso 1. 4. 62, 13, livre decolar, 120 graus, 12 nós. 807, pousou, 129 sobra. Boa tarde, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Boa tarde, passando agora 710, sem identificação, décimo, tem 2000, direto do Lula, aposta localizadora, altímetro 1012, passando agora 710. Via 3 no 4, livre pouso, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso, 63 no 4. 62 no 3, decolou 17, controle 1935. 1935, bom dia. Bom dia. 6213, bom dia, contato radar na decolagem, autorizado direto Leda, nível 330. Leda 330, 6213. Salvador, web 797203, autorizado chamar para o táxi. Autorizado chamar para o táxi, web 97. Boa noite, 07, táxi via Juliette, portão 62. Juliette 62, 207. Boa tarde, eu nomeio 49 da Gol, pela informação que é, autorização que é. Gente, informa o nível pretendido. 240. 240 Ilhéu, saída prevista da EL, aguarde cópia. Para as fotos, eu nomeio 49. Azul 4065, livre decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Boa tarde, tanto 3192, décimo tempo, 3 mil pés, direto posição Luna, acima identificação do Luna. 3 mil pés, voando Luna, acima identificação 3192. Azul 4065, decola aos 20, controle de 935. 935. 2 Salvador, Azul 4065. Boa na sua escuta. Azul 4065, boa tarde, contato radar vigilante. Direto Leda, salutado 360. Direto Leda, 360. Bruno 649, autorizado Elz, nível 240, chegou 77. Saída da El, Leda e Elz. Decola da 10, curva direita, controle 119, sinal 35. Aciona 5576, coteja. Já 240, para Elz, Golf 677, da El, Leda e Elz. Cola da 10, primeira curva direita, 1935, controle 5576, transponder no 649. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Vai reportar para o Puxo. Chama 6314, taxi via Juliette, portão número 8. Juliette para o 08, 6314. Web 9637, para o TAC, 145 a bordo, 3 horas e 15, alterna, Galeão. 21-45 a bordo, altímetro 10-12, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, sinal 6, bom gol. Índia Alfa, 2-12-6, com 10-13, web 9637, boa. 9637, altímetro no momento, 1012. Corrigido, então, 1012. Salvador, boa tarde, Web 9637, próximo ponto espera, salve. 9637 autorizado, alinhagem decolar, 120 graus, 10 mais. Alinhagem decolar, 120, Web 9637. Gener 62, 13, Libra 1 no 60, após o Leda, conforme a mudança do solo, vou abrir. Chega agora Recife em 1, 2, 5, decimal 1. 1, 2, 5, decimal 1, 360, Leda, obrigado, bom dia. Acabou de restringi-lo ao nível 340, que é a garrafada de comunicações, vai manter o 3.0 até iniciar a descida. 340, boa tarde, voo no 396, sem identificação, desça para 4.000 pés com 1.012. Está presente à esquerda da voa, posição Duna, para a ILM. Passando ao 4710 a 8 milhas de Duna, autorizado ILM. Decola 26, controle 1935. 1935, boa, Web 97. Controle Salvador, boa tarde, Web 9637, cruza 1.500 pés, possibilidade da presente Itael. 9637, boa, contato, radar vigilância, direto Leda, 360. Liga a sessão 360, direto Leda, muito grato, Web 9637. Localizador central Conservador, Pantanal 4770. Pantanal 4710, Ciente, Livre LS, Torre Santa 18,6 dúzia. 18,6 por trás. 392, autorizado 2000, Livre LS, 1012 no ajuste, reforço habilitado. 2000, Livre LS, 1012, 3192, comportará. A aeronave que precede passou o Duna. Dente dela. Confirmará sobre o estado. 340, chame Recife em 1251, boa tarde. 340, Recife em 1251, agora sim, baixado e travado a 1.000 externo, 4710. Autorizado pouso, 120 graus, 10 mais. Autorizado, mas... pessoas a bordo? Cotejamento correto, 4 a bordo, altímetro 1012, para acionamento Torre 1 Noite, Simão Meia, bom voo. Corredores completo LS, redução para aproximação, torre 118 metros. Reduzindo 18 metros. No 396 da Gol, reautorizado 2000, direto do Unis. 2000 do ano, 96. Controle ao F9637, possibilidade com a Bridge da presente? Negativo, mantenha Leda após Leda Bridge. Tem mais uma aeronave da frente da Arthur, Leda da Viva. Pantanal 4710, só os 32, liga direita, 129 só. Salvador, Pantanal 4710. Pantanal 4710, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a da Juliette. 3192. Autorizada, né, manter Juliette? Juliette 9637, passa nível 1 no 60, chama Recife em 125, decimal 1. Recife 25, boa tarde, web 937. Boa tarde. 627, prossiga. Corona nível 1. 1-5-0 para a área da Ju, abonando a autorização. Temos o 1-9-0 pré-aprovado, aceita? Aceitamos, a 1-9-0 para a área da Ju. 25-627, autorizador Aracaju, nível 1-9-0, saída Ocajama Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 199 decimal 35, aciona 5031 no coteja. 0190 para Aracaju, saída Ocajama Aracaju, Aru. Na decola 10 curva à esquerda, na boca 77, com 5031 de controle 119 35, com meia da esquerda. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama para baixo, funcionamento, 5027. Catalão 4710, mantém posição aqui da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Catalão parte 3, confirme. Afirmo, parte 3. Autorizado, chama para o táxi. Chamará 5242. Paulo, Salvador, está 3 anos, 5570. Prossiga. Pode confirmar nosso plano, tá, para os 45 ou 00, senhor? 00. 00, sim. Então, quando possível, tá para o Potter, para Guarulhos. Aguarde 43155, saída prevista da Euleda Eutis. Da Euleda Eutis, ouça. Nove, dois, solos, 3-4, direito, 2-9, sono. 2-9, o Gol 649, devido decolar, 1-2-0, graus, 1-0-2. Decolagem, Juliette, decolou 3-6, controle 1935. 1935, está volta. Juliette, visual, pego Lourenço, está presente direto no meu pé. Boa tarde, informação. Tango, perdeu contato com o centro. Vitor Índia Juliette, copiou a mensagem. Vitor Índia Juliette, ciente, autoriza para seguir direto e subir para 2500. Inicialmente 1000, autorizar direto, porém restrito 1000 pés. Bem, restrito 1000, sobre e mantém o Vitor Índia Juliette na proa de Maru Lourenço. Azul 4032, em controle, desce para 3000 pés, no time 1012. Voa direto Duna, reporta localizador. Duna, Duna reportará localizador. 3000 pés, 1012, 40321. Gono 396, torre 118, meia dúzia. 2-3. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Solo. Sente, táxi via Juliette, portão número 4. Controle Gol 1649 na Dael, cruzar 1500. 1649, boa tarde, vigilância, direto Leda, sobe 0240, vigilância. Direto Leda, para 240, ou no 849, ou no 649.